Bom dia, queridos e queridas, e hoje em particular, para quem estiver recebendo, vai receber essa homilia um pouco mais tarde. Não teve um problema técnico aqui para poder começar mais cedo a mandar esse material. Bom, hoje a gente dá mais um passo, eu acho muito importante. Tem três sutilezas nos textos de hoje que eu acho que seriam muito interessante se pudessem ser incorporadas ao seu coração. Bom, primeiro vamos dar uma olhada nesse salmo, nisso que a gente tem, e analisar como é que se faz esse tipo de oração. Essa é o que a gente chama de oração do justo, oração daquele que clama e apresenta diante de Deus a sua justiça como justificativa para que Deus o atenda. E o salmista, eu vou falar hoje um pedaço desse salmo, mas esse é fundamental, o princípio do qual a gente vai falar do salmo ao longo desses dias. Ele fala: ouve a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Ele começa a falar assim. E aí ele fala: ó, o senhor pode me julgar. Muito poucos de nós têm a possibilidade de poder dizer diante de Deus: me julgue. E eu diria que nenhum de nós, em sã consciência, tem condição de fazer isso. E esse é um salmo que traduz uma oração. E uma coisa que a gente aprende com Dietrich Bonhoeffer é quando a gente aprende a orar os salmos. Como eu vou usar um salmo desse e não me preocupar quando o salmista fala: provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontrarás? Difícil, né? Qualquer um de nós sabe quem nós somos. E se Deus realmente nos sondar e nos revelasse aquilo, inclusive, não só o que a gente sabe da gente, mas aquilo que a gente não sabe da gente, aquilo que os outros veem na gente, que a gente é cego para enxergar, os nossos defeitos, que a gente tem uma leve noção, mas nem tem ideia de quão mais profundos eles são, quão mais terríveis eles são no nosso coração, a gente, quanto mais velho ficar, na verdade, mais vai ter noção de que nós não temos condição de olhar para Deus e falar assim: ó, tá aqui a minha causa, tá aqui meu justo clamor, tá aqui a minha situação, tá aqui o meu aperto, a minha queixa, eu tô numa situação assim, assim, assim, e vamos lá, Senhor. Agora o Senhor me sonda, olha ao meu lado, vê aqui, o Senhor não vai encontrar nada. Eu decidi que minha boca não vai pecar. Quanto nós podemos fazer isso? Que meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Difícil, né? Pois bem, como é que se ora isso? Muitos de vocês devem ter o hábito de orar e, no fim da oração, falar em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus é porque a gente é chamado a orar por Jesus mesmo. Tudo que pedirem em meu nome, o Pai o fará. Todo cristão sabe que diante de Deus não vai conseguir se achar inculpável. Por mais que a nossa consciência, a nossa arrogância, a nossa criação, a nossa maneira de ser nos convença de que nós somos a última Coca-Cola do deserto, que nós somos bom pra caramba, de que a gente está acima do bem e do mal, ou então, primeiro, se você acha que você é tão bom assim, desculpa informar, mas é mentira, tá? Você não é. Você é o que você é, meia boca, mais ou menos. Você não é mais nada além disso. E a gente, quando se dá conta disso, a gente chega diante de Jesus e clama por misericórdia, porque se a gente for ser julgado pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelo nosso modo torto de viver, nós estaremos todos mortos. Essa é uma das razões que todo dia, quando alguém me pergunta: como é que você vai, Cláudio? Eu sempre respondo: melhor do que eu mereço. E o que passa na minha cabeça em imediato após eu falar isso é sempre assim: eu sei que eu mereço a morte. Eu sei que o que eu mereceria é que eu morresse. Mas Deus, na sua misericórdia, me deu mais um dia de vida. Então, cada dia de vida para mim é lucro pela graça do Senhor. Bom, como é que eu oro uma oração dessa? Quando eu percebo que quem está falando aqui nessa oração é Jesus. É Ele que está dizendo: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor e dá ouvidos à minha oração. Vem de ti a sentença em meu favor. Provas o meu coração e de noite me examinas. Quando a gente chega diante do trono da graça de Deus, desacompanhado, a gente ia ser chamado de tolo, de cego. Mas quando a gente chega acompanhado por Jesus, ele se coloca diante de Deus, no nosso lugar, e fala: olha para mim, Senhor. E por isso Jesus pode garantir, né? Em meu nome vocês pedem e o Pai vai dar. Então a gente vai aprofundar depois um pouco mais sobre esse salmo. Mas, primeiro, o que eu queria deixar hoje. Sim, às vezes a gente tem uma justa queixa. A gente está cansado, sobrecarregado. Mas a gente só poderia ter aceitas as nossas queixas se nós tivéssemos a compreensão de que nós não merecemos isso. De que nós estamos passando algo que a gente definitivamente não merece. Que não faz parte daquilo que deveria ocorrer com a gente. Mas olha bem direitinho. A gente recebe até bem menos do que a gente mereceria. Porque a questão não é merecer ou não merecer, mas a graça do Senhor, que promete nos ouvir e nos atender, não por nós, mas porque Jesus veio, viveu a nossa vida, andou no nosso lugar, andou com a gente, mostrou que era possível e se apresenta diante do Pai como aquele que os pés não escapam da vereda do Senhor. A gente volta mais a esse salmo amanhã, mas basicamente você ora um salmo. Quando você entende que essas são as palavras de Jesus e você se coloca, e é nesse sentido que fala que o Espírito Santo nos ajuda, nós não sabemos nem o que pedir, mas ele, com gemidos inexprimíveis, se coloca diante do Pai, intercedendo em nosso favor. Então, essa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se abrem e nos incluem como se fôssemos partes de si. E nessa condição, nós somos justificados e não justos. Nós somos perdoados e não inculpáveis. Porque aquele que é inculpável e justo se coloca no nosso lugar e nos permite orar em seu nome. E aí a gente sabe perfeitamente que o que a gente venha a receber ou receba disso não é outra coisa senão graça e não merecimento. Se você ainda acha que você faz alguma coisa que você merece, pensa bem como é que você falaria o versículo 15: quanto a mim feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. A semelhança de Deus é Jesus. A semelhança de Deus feita em nós, a transformação de nós em alguém parecido com Deus, com Jesus, é um processo que acontece exclusivamente por graça. É isso que a gente guarda desse salmo. Em Isaías 14, a gente vê claramente uma promessa, né, feita pelo profeta Isaías a Israel, falando: olha, Deus vai retornar com você, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai fazer com que você, que foi oprimido, se coloque de volta no seu lugar correto, né? Você vai ser trazido de volta. Isso aconteceu, se você pensar, em 1948, né? Desde o ano 70, depois de Cristo, Israel perdeu seu território, um povo sem território. E outros povos os apanharam efetivamente e os levaram de volta ao seu lugar. E aí fala uma coisa do versículo 2 que eu queria que você entendesse: a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Você pode ler esse texto de duas formas. Você pode ler esse texto grandiloquentemente, falando: ó, você foi feito para dominar, você foi feito para mandar. Deus quer, quando é o povo de Deus, Deus, o povo de Deus manda. Olha, isso é tudo mentira. A descendência de Israel é Jesus, de novo. E Jesus está prometido que dominará todos os povos. E o que é o domínio? Domínio, numa cabeça oriental como aquela do Meio Oriente ou do Oriente Extremo, dominar é cuidar, dominar é ter domínio sobre, é conhecer profundamente, e é cuidar e se responsabilizar por. Quando a gente observa o que acontece através de Israel ao longo dos tempos, o único país que existe sem ser um país, um povo, uma nação que existe sem ter um território, o único povo antigo, daqueles que a gente ouve falar, que ainda existe até hoje, a gente vê que a sua continuidade não se dá no Estado de Israel em 1948 e até hoje, tão somente acordado e estabelecido pela ONU. Muito mais, se espalha a influência do povo de Israel pelo domínio exercido por Jesus, que é um domínio suave, carinhoso, bondoso e que se faz através dos seus servos e suas servas. Você pode ser, você é um desses descendentes de Israel em Jesus de novo. E esse é o ponto central. Nada do que nós somos porque nós somos especiais, porque nós somos melhores, porque nós entendemos melhor, porque nós... Nada disso. É simplesmente pela graça de Deus e na pessoa de Jesus que nós somos o que somos. É pelos méritos dele, é pelo alcance dele, é porque ele nos incluiu. E nesse sentido nós nos tornamos parte dele. Por fim, a gente vai para o texto de Filipenses de hoje. E aí eu queria parar aqui para dizer algo. No sábado de manhã, né, a gente vai ter nossa mudança, nossa primeira etapa da mudança, que a gente pretende na semana que vem terminar e mudar para Curitiba. Vamos fazer, inclusive, dois mutirões, né? Um mutirão nesta semana para a gente descarregar madeiras e coisas que são mais pesadas, que diz respeito às coisas que nós vamos organizar aqui no nosso novo espaço, né? E na semana que vem a gente vai fazer a mudança daquilo que vai no interior das casas, né? E aí o povo deixa a Palmeira e se desloca para Curitiba. É impossível a gente ler esse texto hoje e não aplicá-lo àquilo que a gente está vivendo nesse momento. Aqui diz agradecimento pelas ofertas feitas pelos filipenses a Paulo, que estava preso. A igreja de Filipos é uma igreja a qual Paulo tem muita afeição. Foi em Filipos que ele foi, que teve aquela história do carcereiro que foi solto, foi em Filipos que teve o terremoto, foi em Filipos que tinha uma escrava, foi em Filipos que não tinha homens judeus suficientes para ter uma sinagoga. Em Filipos ele teve várias experiências boas. A carta mais bonita que ele tem, que ele escreveu, a carta mais bondosa, mais carinhosa que ele escreve no Novo Testamento. E aqui no final ele vai falar: olha, obrigado. Obrigado porque vocês renovaram o seu interesse por mim. E Paulo, nesse momento, estava preso em Roma, numa casa alugada, né? Era obrigação de quem está preso pagar o aluguel. E ele estava em prisão domiciliar, esperando o julgamento por Nero. E isso gerava custos, ele tinha custos. E a igreja de Filipos faz uma enorme oferta e manda para ele. Ele recebe essa oferta e com isso ele consegue se sustentar até o seu julgamento por Nero e, muito provavelmente, pelo que consta da história, ele acabou saindo e continuou o trabalho dele até a Espanha. Depois, na segunda prisão, é que ele vai ser executado. Mas nessa, ele vai ainda continuar por alguns anos. E ele fala grato, muito grato, porque ele não pediu, né? Mas foi prontamente atendido pelo amor dos irmãos que sabiam, pô, ele está precisando. Que está precisando, vamos junto. E ele fala: olha, ninguém se lembrou de mim, a não ser vocês, né? Vocês renovaram seu interesse, eu sei que vocês são muito bondosos comigo. E ele fala: olha, eu não estou dizendo isso porque eu precise, né? Eu consegui, aprendi a me adaptar a qualquer circunstância. E esse texto, ele é um texto que você vê em adesivo de carro, você vê gente falando impropriamente desse texto, que é aquele famoso tudo posso naquele que me fortalece. Que normalmente as pessoas falam com uma certa grandiloquência, falam como se fosse, não, eu posso todas as coisas, vou lá, vou vencer. Olha o que Paulo está falando. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Gente, o centro, a palavra central desse texto é contente. Contente é aquilo que está com seu conteúdo preenchido. O seu estado de ser contente não depende da quantidade de coisas que você tem ou de conquistas que você faz, mas aprender a se contentar na situação na qual você está. Eu sei que isso soa ao contrário de tudo que você ouve de escola, empresa, família. Não, você não pode estar contente, você tem que estar para frente, tem que ir, vamos lá, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Isso é flagrantemente contrário ao que a Bíblia diz. O segredo de uma vida alegre, e que até pode ter momentos de felicidade, é aquela da pessoa que sabe estar contente, que sabe se adaptar a qualquer situação, a estar preso, a estar livre, a ter muito, a ter pouco, a ter carro, a andar a pé, a comer muito bem, a comer mais ou menos, a poder ter liberdade ou ter restrição de liberdade, e saber que todas essas situações temporárias, que não tem a ver com a promessa final de Deus para a nossa vida, de prosperidade, de abundância, de viver com Ele, que essa vai ser alcançada na eternidade, a gente ter a compreensão clara de que se adaptar às situações e aprender a estar contente com o que se tem e dar graças ao que se tem é que nos faz capazes de passar todas as coisas. E nesse sentido é que tudo se pode naquele que me fortalece. Porque é muito difícil passar necessidade, mas é muito difícil não ser seduzido pela riqueza. Sabe, você se acha porque você pega e faz uma doação de R$ 100, de R$ 20, de R$ 30 para uma campanha qualquer que seja de alguém necessitado e você acha que você foi muito bom. Cara, muitas vezes você gasta com uma futilidade qualquer, só pelo prazer de gastar para você mesmo. É muito difícil você ter fartura e se lembrar de que essa fartura que Deus te deu foi dada para que você possa trazer justiça e equidade para os outros, e não para você acumular, para você ter um monte de coisa. Não para você ficar rico, não para você poder viajar e os outros não, não para você poder comer e os outros não. Ao contrário, se você é um servo de Deus, Deus te deu muito, amém, cara. Vai lá e compartilha. Aprenda a ter muito. Aprenda a ter pouco também. Quando você tem pouco, é difícil você não esbravejar, não ficar brabo, não ficar nervoso, não ficar reclamando, não ficar chateado. É bem difícil. Aprenda a ter pouco também. Aprenda a se contentar, a se adaptar. Aprenda a parar de. Por exemplo, a gente fala aqui bem bastante de punks, né? Ah, e não tem o que comer. Dá uma olhada no mato. Tá cheio de coisa para comer. Aprende a viver com pouco. Aprende a viver com muito. Aprende a dividir o que você tem, porque você pode sim ser contente em toda e qualquer situação, naquele que te fortalece. E sempre, de novo, é em Jesus e por Jesus que a gente consegue essas coisas, e não por nós, tá bom? Um bom dia para todo mundo, que Deus os abençoe, que o dia seja legal.